nas revistas sobre comportamento. Me alimento de alimentos que as fábricas me dizem que são bons. Uso roupas que a moda diz que devo usar e fim. Corto meu cabelo igual do cara da televisão. Todo mundo diz é assim que devo ser. Cuidado com o monstro do espelho. Cuidado que ele morde até sonhando. Pior do que a loira do banheiro. Esse cara representa quase todos os seus medos. Cuidado com o monstro do espelho. Cuidado que ele morde até sonhando. Pior do que a loira do banheiro. Esse cara representa quase todos os seus medos. Os músculos comerem o meu cérebro, vou malhar. Assaltos da água, da descarga em movimento eu vou postar. De hoje pra amanhã alguma coisa vai se defasar. Vou comprar. Meu cachorro está cansado, mas não ligo. Preciso passear. Todo mundo diz, é assim que devo ser. Cuidado com o monstro do espelho. Cuidado que ele morde a peçonha. Os seus medos. Lá vem mais uma nova exposição. Não sei quem o artista tem então, mas perder essa selfie eu não vou não. Faço